Menina, você não pode porque você é novinha. Murilo, você nem sabe, já tô apaixonadinha. Aí você me atrapalha. É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha. Aí você me atrapalha. É que eu me apeguei nessa tua cara de tralha. Sobrancelha com skin de navalha. Sobrancelha com skin de navalha. Menina, você não pode porque você é novinha. Murilo, você nem sabe, já tô apaixonadinha. Aí você.